Tá ligado, né, pai? Tá, tá, bruta, que tu tá, tá, bruta, que tu tá, tá, bruta, que tu tá, tá, bruta, que tu. Oi, manda duas pra R7, pra nós nunca é demais. Manda duas mina gata, pra nós nunca é demais. Cai, cai, cai, cai. Oi, na pica do pai, cai, cai, cai, cai. Oi, na pica do pai, vai, cai, cai, cai, cai. Vai, vai. Oi, na pica do pai, cai, cai, cai, cai. Oi, na pica do pai, o R7 ela aqui que ela mama e pra nós não quer demais. O R7 ela aqui que ela mama e pra nós não quer demais. Cai, cai, cai, cai. Oi, na pica do pai, vai, cai, cai, cai, cai. Oi, na pica do pai, vai, cai. Oi, cai, oi, cai. Oi, na pica do pai, vai, vai, cai, cai, cai. Oi, na pica do pai. Tá, tá, bruta, que tu tá, tá, bruta, que tu tá, tá, bruta, que tu tá, tá, bruta. Oi, manda duas pra R7, pra nós nunca é demais. Manda duas mina gata, pra nós nunca é demais. Cai, cai, cai, cai. Oi, na pica do pai, cai, cai, cai, cai. Oi, na pica do pai, vai, cai, cai, cai, cai. Vai, vai. Oi, na pica do pai, cai, cai, cai, cai. Oi, na pica do pai, o R7 ela aqui que ela mama e pra nós não quer demais. O R7 ela aqui que ela mama e pra nós não quer demais. Cai, cai, cai, cai. Oi, na pica do pai, vai, cai, cai, cai, cai. Oi, na pica do pai, vai, cai. Oi, cai, oi, cai. Oi, na pica do pai, vai, vai, cai, cai, cai. Oi, na pica do pai. Tá, tá, bruta, que tu tá, tá, bruta, que tu tá, tá, bruta, que tu.